Deus, por que ela partiu sem razão? Se for gritar seu nome, me pego aqui chorando, pensando em você. Tá com saudade, bebê? Estou aqui e eu te peço pro que der e vier. Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos, é o amor. E aí, Edilson? Eu não posso esquecer teus lábios. O amor. Meu parceiro Luan da Croco VIP. DJ Tão Mix. É com você, meu DJ. E acelerando os CPMs pra galera curtir aqui no Oteiro. Bora na pira, e a primeira deu uma Rose. Toda hora eu só penso em... Vamos enganar real do roteiro. O que eu sinto não tem mais explicação. Super abraço. Vou disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Bora endoidar. Estou do jeito, agora eu não consigo te esquecer. Vamos seca da joia. Jogando CDs. 48 no oferecimento do peso. A temperatura. Sou do novo fã clube. Sou da galera do toma, meu irmão. Eu sou do Tapanã, novo fã clube. É muito cheio na tua cabeça. Aonde o H de fogo vai, eu vou atrás. Eu sou do Tapanã, da galera do ponte. O mais novo fã clube, super pop. Eu sou do Tapanã, da galera do ponte. Olha, foi isso. Foi isso que quebrou o Jefferson Pobre, bicho. Foi isso aí. Do ponte, o mais novo fã clube, super pop. Eu sou do Tapanã, da galera do ponte. O mais novo fã clube. Galera do pote. E todo mundo joga o bracinho pra cima. Dá-lhe o soquinho no céu. Dá-lhe o soquinho. O Tum vai disparar. Você vive no meu pensamento. E o nosso engenheiro Rafael está aqui com a gente, né, Nanjinho? Me apaixonei naquele momento. Não é imaginação, é pura curtição. E aí, meu brother? Sempre negro. Tamo juntos, hein? Edilson e Edilson, tocando com emoção, palpitando as batidas do meu coração. Ô, Jamil! Eu faço pé de príncipe negro. Gajos, completando a galera aqui, agora chegando, é o patrão Ney da Pedreira, ele e o famoso 16 tonelada, meu irmão. Já estão com o espaço VIP deles reservados, ele, dona Rafaela, também daí. Ele abraço, meu parceiro, 16 tonelada, e você, Ney! Então bora que é pop no roteiro! Meu amor, não consigo esquecer de você. Meu parceiro Spike da Nerd! Sempre a gente precisa desse cara, sempre parceiro nosso, sempre dando força pro Alice Juninho, Tom e Nandinho. Alô, Spike da Nerd! Agora, primeira vista, parece que foi tudo tão intenso, quero tanto te amar. Viu, meu brother? Iago Bombinho também tá no circuito. Bora, garoto! DJ Marujo! Lá vem bala! Eu vejo uma boca insensada. Chega aqui, garçom de Wilson! Meus pés! Thiago da Triton! Já tá por aí! O Quiabo! Bora, Quiabo! Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos, é o amor. Bora que a pop arrepiou! gente mora, Márcio e Maciel. O bicho vai pegar. Tá no Águia de Fogo. Águia de Fogo. Quando lembro dos momentos que vivi com você, bate uma saudade aqui. Muito obrigado. O meu grande amigo Biel da Panelinha. Também tá na parada, Lu Biel. Maluquinho, família Tapanã! Nunca mais pra viver assim. Eu te vejo em meus sonhos, mas você... É pra beber chorando, né? Não dá mais sem o teu calor. E a galera do rock, aqui do ladinho. Bora, galera do rock! Eu sou maluca, sou louca por você. Nico da série, Iago Machado. Eu sou. E aí, Iago Machado? Falou, meu maninho Barbinha terrorista. O Nego Black, Rogério dos Cuchos. Só pra te dizer. Em você, meu águia de fogo. Eu sou na equipe perfeita. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa, meu coração é super pop. Um grande abraço, meu amigo Orico da CL, também aqui do lado da gente. Sempre que pode, vem sempre dar uma força pra gente, Orico. Obrigado pela presença, sempre, sempre, sempre, sempre pop! Essa galera enlouquece com S. Tires, Eris e Juninho, chegando com Betinho e o Josimar. E que não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima, joga todo mundo. Quem é do Paysandu? Quem é do Paysandu? Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. E quem é do Remo? Joga pro céu, joga pro céu. Pra nossa Bruninha, Bruninha dos Titãs, era o seu grande amor. É passando brilho, brilho. É muito pop, muito amor envolvido aí. E a cada dia continua muito mais. É muito pop na tua cabeça. E a nossa galera de Castanhal, 24, 48, 72, 96 horas, o pop! Super Pop. Super abraço pro Chechel e o Lucas Oliveira. O patrão pelado do rock, o dono do palio safadão, e tá queimada. Alô R7, alô Bruninho. Levo a pensar no que eu fiz pra amar, de juras e promessas que... O patrimônio, Bola, GBK, Celinho, você e eu. Alô Rafael, equipe Bob Esponja. E aproveitando o Anderson e a Java do Bob. Aqui do lado também, o meu parceiro Jamanta, lá de São Domingos de Capim. Ele é primo do nosso saudoso Clay de São Domingos, jogador Clay. O Clay se foi, papai do céu chamou ele. Mas o Jamanta tá aqui representando com o maior carinho. Xerife, chega aqui, maninho. Com máxima urgência, xerife. Doce. E o meu brother, Rômulo Fox. E a primeira deu uma Bia Rodrigues. No... E aí, empresa Fox. Como um sonho bom, você surgiu. Vem, pai! dos melhores produtores do estado do Pará, o Ninja do Brasil. Super abraço do Super Pop pra você. O Depinha, o casal das marcantes. Obrigado, Piccolo. Valeu, Depinha. Só das marcantes, vai, vai, vai, vai. Pra mexer lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. Tome! E que as palavras se perderam vindo. Quantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. Arrepia tudo, né, pesão? Se equivocava por errar, feri o meu coração. Atira a primeira pedra, bandida. Atire a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por amor. Oi! Perdão, perdi, e não foi só minha intenção. Por uma noite de amor. Aiva! Tua saída, vai! Também tá aqui com a gente. Não vê que por dentro me consome. Junto com o LG Top Marketing do Brasil. Mas que não sou mais aquela que roubasse um beijo. Meu amigo Mauro também. DJ do Mauro Sum, considerado pelo LG Juninho do LG. Ele é baixinha. Se confiança de quem ama já não adianta nada mais. Quem é do Mauro vai pro Mauro, quem é Mauro vai pro Mauro, quem é Mauro vai pro Pop, quem é Pop vai pro Mauro, vai pro Mauro, por isso que estão juntos. Uma noite de aventura, tão pouco tempo que durou. Croco, o que importa é que ele curte o nosso movimento, é que ele curte as aparelhagens, o Jonathan Lima e a Itai Correia. Espere só um pouco, eu sou nova, mas eu vou. Tu vai? Eu quero namorar. Tom, sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Espere só um pouco, eu sou nova, mas e a galera da carretinha tá queimada! Toma! Joga o bracinho lá pra cima, todo mundo! Dá-lhe o soquinho! Dá-lhe o soquinho! Não sei mais o que faço pra chamar sua atenção. O seu desprezo me incomoda e destrói meu coração. Eu finjo tá legal e pra você tá tudo ok. Eu convido a Super Pop Live. Eu sou moleca doida. Se você quiser tentar. Super abraço pro Murilo, Tani, Juliana, Laís. Também me namorar agora. E o Pezão. Não liga para mim, não me satisfaz. Eu saio com a equipe GDM pra me satisfazer. Não quero mais. E Pezão! E a gente liberando os batidões pra galera curtir aqui no Lapinha. E aí, cabeção pro monte! Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei, eu estou em tuas mãos. E por aí, a galera que a gente pode dizer, amor, que é nossa galera fiel, viu? Um abraço, amigo Motor Abrão! Um abraço, amigo Novarejo, Manduca também! É muito amor aqui no Pop! Pere, o David absoluto! O Duduzinho, o papai do ano. Diz que não. Felipe! Amor. Legal! Explode tudo! Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor. Bora, Elton! Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Tu vem? Hoje eu vou sair, sair pra curtir com uma galera do rock. Edilson Rex! Mais alta do pop também tá no circuito. Novo príncipe, o som vai rolar. Hoje Rex! Sai pra curtir com o Alex no celular. Deixa o som me levar. E na batida do novo príncipe, o som vai rolar. Sou galera do rock. E novo príncipe negro. História! Bora endoidar. Oi! Vem, vem dançando, chamando minha atenção. Ai, me deixa louca de tesão. Vem, meu amor, vem girando só pra mim. Curtindo o ciclone, nosso amor não vai ter fim. De vez em sonho de Nelson, vou soltar o pancadão. Bate forte o coração quando escuto o furacão. Mudo pro cyber comando, eles vão te envolver. A galera do ciclone agora vai fazer o ser. Agora eu vou curtir a espaçonave do som pra sentir muita emoção e ouvir-te aqui no show de Djilmar. Poderoso do Pará, faz a nave decolar. Encontrar a saída pra esse sentimento. Se prepare pra dançar, que o show vai começar. A audição é o turbinado que agora vai tocar. Show de iluminação, de beleza pra se ver. É a tecnologia que arrepia, pode crer. Pegue o seu pai e venha logo pra cá. Obrigado pelo seu carinho. O meu grande amigo Rafael Bob Esponja. Um abraço, garoto. Vem, meu gatinho, vem comigo pro salão. A visão está tocando e conquistou meu coração. Vem, vem, vem, meu gatinho, vem comigo dançar. DJ Creto e Jair estão botando pra quebrar. Ao visão você vai se amarrar. É um combinado que já vai tocar. Fim de semana, Rafa vai começar. Em Castanhal a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Se você entra, você não quer mais sair. Eu vou pra festa, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Mudança da som, show de iluminação. Arrepiando mais marcante! E o pesa som. Campeão. Campeão. Campeão. E o pesa som. Campeão. Campeão. Campeão. E o pesa som. Campeão. Campeão. Campeão. E o pesa som. Campeão. Campeão. Campeão. Totalmente diferente. Banda Ouro. Tá voltando pra quebrar. Com a alegria a festa não vai mais parar. Onde ele toca a festa sempre tá legal. Para a alegria de todos. Castanhal. A galera tá ficando de montão. E a gente arrepiando nas marcantes. Liberando os batidões. Alô, Barbinha terrorista. Léo 16 toneladas. Vem da pedreira. E a Rafaela também. Tá no circuito. E o meu brother, Engenheiro Rafael. Obrigado, meu brother. Tamo junto sempre. Cissa. Seu grande amor. Seu grande amor. Está aqui com a gente. Beijo, amigo Anderson Pop e a Japa. Só curtidas marcantes. Obrigado, meu brother. Tamo juntos. Sempre. O Everton da CDC. O Pop Sacudido. Amor, amor. Você é eu te amei e você sumiu de mim, me deixando assim. Sei que você não vai viver sem mim. Meu amor não vai resistir. Amor, amor, você levou o meu amor. Toma na batida, na batida. Aqui no Lapinha! This evening's entertainment. É muito pop na tua cabeça! E aí, do Mixer! Eu tô no Pop Live e vou te passar a fita. Eu tô no Pop Live e vou te passar a fita. Vamos esquentar tudo pra subida do águia aqui. Ele vai pra cima, ele vai pra cima. Ele vai pra cima. É show pipiriquita, é show pipiriquita, é show pipiriquita. E aí, nego Black? E aí, Barbinha? E aí, Sérgio? É show Rogério dos Colchões. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. Meu marido Pezão tá aqui. O Pezão e as meninas, o Pezão de camarote, meu irmão. O Pani Soba e o Leno do Ouro também. Isso não vai dar certo em roteiro. Todo mundo na praia daqui a pouco. Dá-lhe meu pobre. No camarote tem muito chopp. No camarote tem muito chopp. No camarote tem muito chopp. Quem comanda essa parada? É o Pezão do Pop. É o Pezão do Pop. É o Pezão do Pop. É o Pezão do Pop. É o Pezão do Pop. Aí, Pezão! Toma na batida, na batida, na batida, na batida. Vai virar, vai virar, vai virar. A sequência da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Olha o passarinho pressão, o xamã da adição do Migo Jucapi. Tá na parada, tá no bagulho. Mas é o beat, putaria por menor, tá ligado que é lixo. E por aqui, nosso back model, Murilex, o Murilo, a Murilex no pop. Oi, Murilex, fala aí, Murilex, o que vai ter hoje pra gente aí? E aí, Tomix, põe a baby Murilex pra falar no pop aí. Alô, Murilex, diz aí, diz aí, diz aí. Só um filé. Ainda mais que eu me montei belíssima hoje, eu não quero nem saber. Vai até que horas? Até quatro, até três, não interessa. Eu quero chegar de manhã contigo lavada. Vai, vai, gol! Edilson Rex por aqui! É, Edilson, tava com saudade de Giga. Só tava te vendo no... Alô, José Rex, alô, Landa, GDS! E a maior de todas! Eu vou ter que subir numa escada nesse dia, meu irmão! A mais alta do pop tá na parada! Aniversário do Juninho! MC Luma e as gêmeas lagração! Super Pop! O Mauro Sum, Pop Sum! O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar. A descer, a subir, a quitar e rebolar. A descer, a subir, a quitar e rebolar. Iago de Conecy! Tá aqui comigo, alô, Iago! Super abraço, maninho! Aqui tá e rebola, aqui tá e rebola. Toma na batida, na batida, na batida! Toma, toma, toma, toma, toma! Olha, amor, eu falei. Quebrei minhas promessas, sei que foi um prazo. Essa é pai d'água, e você segura. E aqui do meu lado, o nosso promotor, o cara que recebe a família Bob. E é bacana assim, ó, o Adriano Black, o Chechel também, já chegando. Meu parceiro Alan da GDS, o Alaô acontece. Meu parceiro Derek Bombinho, tá com a ponta em onda prosa. O Spike também já na área. Levinhos, galera chega em peso, é o preparativo pro Vestão, dia 2 de junho, lá no Planeta Show, e a galera se prepara, meu parceiro Anderson Gosto, por ali também, um abraço meu parceiro Alex do celular, ele não falta de jeito nenhum, parceiro Coelho também tá ali, alô Coelhinho, é você, é o Tom Mix, mixando, virando, virando, virando, virando. Contagem regressiva já começou. Já começou. Está chegando. Sábado 2 de junho, a festa mais esperada, como você nunca viu. Aniversário do DJ que fez história. Que fez história. DJ Juninho Pop. DJ Juninho Pop. E mais uma vez, o Planeta Show será palco deste grandioso evento. Cobertura Super Pop Live. Pop Som, Mauro Som. É a atração nacional. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. MC Loma. É mais um show que vai entrar para o marco da família Pop. O planeta nunca mais será o mesmo.